pesado, lençóis em Rio 160, conforme rota dupla. Decolando da pista 10, com curva esquerda, no perfil Momo Vatap. 5547, o transponder 1208, é o controle, 2790. Chame pronto, no Pat 3. Chamará pronto, Pat 3, no 2790. No voe na proa do Serra Vitor 368, em descida para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 6. Serra Vitor 368, no 0 no 6, 4.000 pés, azul 2771. Azul 2642, na proa 340, em descida ao 070. Azul 2642, mantém a proa 340, descendo para o nível de 070. Página, a intenção é tocar em medida na 17, não é isso? Afirmativo. Vai bem fazer quantos toques e zé medida na 17? Vai pousar, só dois, vai pousar esse agora, mais um. Gente, o Mac Juliet está presente e autorizado, curva esquerda para ingresso, perna do vento, pista no 7. 55, ano do oficial. O Mac Juliet vai dar presente, vai virar aqui uma... Vai ingressar na perna do vento pela esquerda, tá? Tá muito em cima da pista, pra base pela direita. Afirma a intenção é com o vagão esquerdo pra ingresso na perna do vento, vamos fazer isso? Afirmativo. 0274, transponder, controle, 1208. Correto, cotejamento, selecionamento, chame novamente o 105. Não está recebendo o NDB? Um no mil pés, vê se mantém um no mil pés, o Mac Juliet atenta a pássaros na Ceasa, vertical do Ceasa, mantém esperando. Mantém no mil pés. Oi, gol 255 estabilizado. Bono 255, altímetro 1016, como tráfego, um bar, um setor norte do campo, descendo para mil pés, não interfere na sua aproximação, aguarda na outra direção de pouso, continua a aproximação, Bono 255. Pro 2, 27 milhas oeste de Salvador, resta uma navegação com o Pro Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 6. Genaim 141, chama o sinal Salvador na frequência 119.8. Genaim 226, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 350, limite é radial 270 do VR Salvador. Milhas descendo para o nível de voo 050. E a 141 descida para o nível de voo 050. 60? Janeiro 320, controla. Som de velocidade 1970. É a 226. Siga a 626. Curva esquerda na proa 350, seu limite é radial 270 do VR Salvador, desce e mantém o 070. 070, proa 350, Xanemia 280. Xanemia 320, desce e mantém o 080 e mantém a chegada em redução para 2209, Xanemia 320. Festa sagrada, atrás é a festa profana. Ah, obrigado pela informação aí. Curve à esquerda na proa 200. Mantenha nível de voo 050. Limite a radial 280, José Salvador, Washington R1 41. O meu MECAC direto informa que após o toque remetido na pista 97, fará espera a 1 mil pés na vertical do farol de Itapuã. Mantenha a proa, o novo limite é radial 3290 do VR Salvador. Chame o final Salvador na frequência 119.8. 10.060, limite agora 290 radial, chama 198.6226, obrigado. Sim. Do pouso final então, pista no 7, o vento 110 graus, 09 nós, Mike Eco Gillette. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2771, estabilizado R9 10. Azul 2771, quanto à aproximação, altímetro 10 no 6, aguarda instruções, o azul 2771. Nossa escuta do 0 no 6. 1255, solo aos 27, livra à direita, taxiway Fox Trot, chama solo 1219. Fox 219. 5 a bordo, gente. Teste. Passando, mantendo o nível 1110 sem contato com o controle Salvador. Teste. 6226, desça para o nível de voo 050. 050, né? 6226. 0110, limite é radial 270 do VR Salvador. Pegando na proa 090, 270 do VR Salvador, 7220. Firmo. Azul 2771, informa o altímetro 1015. 1015, 1015, vai dando que está livre. 2770 inautorizado, pista autorizado pouso, pista 10. O vento 100 graus, 109. Ciente autorizado no 0. Radar a 2 milhas para a posição coral, mantendo livre voo 1110. Foi a posição Mari para interceptar a chegada Mari dessa via. Informa no portal descido, Oscar Golfo Uniforme. Antes reporte com estabilizada. Está pronto para a descida? Confirme. Desce, mantenha o 070, Oscar Golfo Uniforme. Na 6320, desça e mantenha o nível 060. Desça 060, na 6320. 6315, desça e mantenha o 070. Juliette, no 255. 255, ingresso via Juliette, portão 4. No portão 4, vou no 2. Golf Uniforme, ciente da solicitação, quando mais próximo será instruído para final do procedimento do RDME, foi posição Mare, percebe a chegada, completo dia, chegada Mare. Altímetro 0015, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso. 6226, 27 milhas noroeste de Salvador, reafirma navegação com Pro de Serra Vitor 368, em descida para 4 mil pés. Serra Vitor 368, 36, 22. 105 decola 5, autorizado imediato. Imediato separado. Ciente ali, mantém aguardando apenas a autorização de decolagem 105. Azul 2771 no seu solo, aos 31, livra a próxima direita, agilizando a manobra, chama solo 121, décimo ao 9. Direita Fox, solo 219, Azul 2771. O vento 100 graus, 099, autorizado a decolagem, pista 10. Papa Romeo, Mac, Eco, Juliette, ciente, ajuda-se na frequência livre. 2771, Alfa Kilo, para o Pátio 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 2 Lima, azul 2771. M226, desça para 4 mil pés. Vou descer para 4 mil pés, eu chamei a 6226. M226, inicie redução para aproximação. Estou reduzindo, 6226. À direita, na rua 040, seu novo limite é radial 290 do Restauro. 290, Salvador, na prova 040, SNM, TV. Afirma, confirme se recebe o NDB, corrijo, o NDB Simbra. 4. Exato, via rota do plano. Decola pistola 0, curva direita, no perfil da Arbor 1, elefa, após elefa o piló e após conquista. 5565, transponder, controle 12080. Autorizado por pouso, pistão 0, vento 100 graus, 14 nós. Livre, pouso, pistão 0, azul 2642. 5565, controle 208. Correto, chame pronto na 12. Camará. Solo Salvador, é o 2771, confirme se permanece a 2 Lima. Fique atento ao sinalizador no pátio, pode ser que tenha alguma alteração feita pra ele pra ela. Ah, sim, porque eu não estou vendo nenhum sinalizador ainda, graças a Deus. Vou ver se já chegou. Provavelmente está chegando, estou avistando aqui o carro da Encaero, está chegando por aí. Aliás, agora estão aos 27, graças a Deus. 2500, reporte com as estabilizadas. 050. 050, mas 320. Na M3 no 5, mantém a chegada e aguarda. Negativo, senhor, está fazendo 1.500. Ciente, devido a formações? Chame M1 no 4, 1 no completo, final do procedimento RNAV e chame torre em 1 no 8, decimal 95. Seu trato, nós temos 3 aeronaves de aproximação e após os desvios, né, nós iremos orientar para o final do procedimento RNAV. Canal 6320, 27 milhas oeste do BR Salvador, reassuma a navegação na proa do Serra Victor 368 para o final do procedimento RNAV, Canal 6320. Desça e mantenha 2500 pés, a gente usa o metrô no 095. Ok, Serra Victor 368, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Eu não estou visual com ela, qual é o número? Você quer que te passe? Tá, só seguir a orientação do sinalizador, não tem nenhum tráfego pro pátio lá. Maravilha, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, caso 2642, vibrando na R. 2642, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Jorge, 2642. Solo Salvador, azul 270, 434, Romeu, puxa assinamento. 2790, coordena a equipe de solo, após o colega da companhia parquear aí sua proximidade da sua aeronave, autorizado em 4-1-2, chame táxi. Ok, em coordenação e atenção aqui, aeronave da companhia, autorizado, azul 2790. Uso pista 110. Repouso aqui na aeronave 4-1-2. É 3-1-5, controle. Acertou de dia, vocês vão voar para o edição Telemia 3-1-5, autorizado o Alcer Victor 368, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1-0-1-5, ajuste. Sobrado 368. Como estabilizado a Telemia 3-1-5. Oscar Golf Kilo, a sua identificação, via chegada a Man, sexta, e mantém o nível de voo 080, ajuste o altímetro 1095. Na R6226, completo final do procedimento R9, chame a torre na frequência 118.95. Salvador, uma boa tarde, o Chanel 6226, estabilizado final da 10. O Chanel 6226, o altímetro 1015, continua a aproximação número 2. Airbus da companhia o precede. Reporte o CA Victor 372, o 6226 da Oxenair. Posso, 6226. Condições de informar o controle a radial e distância que se encontra desse, do Velho Salvador? Está em regra de voo visual, confere? Mantenha-se em regras de voo visual, ajuste altímetro 1095. O senhor está afastado de Salvador, 38 milhas, fora da CTR Salvador, no espaço aerogolfo. Não tem um tráfego informado no setor. Tem frequência livre 1, 2, 3 e 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. Confirme a mudança de destino que o senhor deseja. Já iria em comunicar o controle. Obrigado. Beijo. Canal 6320, reduz a aproximação. 6320. 6226. Aguarda pista livre, 6226 da Oxenair. Oxenair 6141, seu solo aos 39, direita, livra, chama o solo em 121, décimo 9. Índia, 6095 azul, 279 já. Índia, Oxenair 6141. 6141, alfa, reporte antes da Gillette. 1-0, o vento 1-0-0 graus, 11 nós. Autorizado pouso, Chanel 6226. Uniforme desse mantém o 050. 050, outra volta de bola. Remoto no 2 do Pátio 1, autorizado, chame táxi. Chama na táxi, 223A. Firmo, Oxenair 6315. Guarulhos 340, autorizado. Perfil do 1-0. Decola pista 1-0, curva à direita, perfil da Dael, e da Mótima. 5551 no transponder, controle 12080. 340, Guarulhos, perfil 1-0, saída Dael, e da Mótima. 5551 no transponder, 208, controle 3805. 3805, correto, chame pronto na nota. Geleia 6141, Alfa Juliette, portão 3. Pessoal, boa tarde, 2690, passa um ponto, espera pronto. Centro do tráfego, mantém um ponto, espera. Mas eu posso esperar, 2690. Abatão, Bosca, Golf, Kilo, desce para nível 060. Direito, 121 decimal, nova agilizando manobras. 219, obrigado. Uma boa tarde, aqui não é 6226, litrou? 6226, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na Alfa, reporte antes da Juliette, 6226, obrigado. Azul 2790, visual com depois da Janela Bianca, curtíssima, final, pistão 0. Afirmativa, Azul 2790. Azul 2790, após a passagem do Airbus 320 da Bianca, Lima tem cabeceira no 0. Após a passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem, passagem. Mantém antes da Juliette. Dê passagem ao ATR da Passaredo, após ingressa para o 612. Após o Passaredo, 612. Chamei a 6226, obrigado. Patrão Goiânia aqui no Lima, controle? No décimo 9. Direito 209, 6220. Solagem pistão 0, o vento 100 graus, 1-2 nós. Teve decolagem 2790. Paulo Salvador, livrou para o táxi. Alfa, reporte antes da Juliette, 320. Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. 1-0, 1-5, travo cabeçado, continua aproximação, guardando a autorização de pouso. 2230, ciente, mantém um ponto, espera. Mantém, 30. Azul 2790, decolado Salvador 46, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, azul 2796, obrigado. Puxa, 6613, no 5, tráfego, avistado, autorizado, pouso, piscina 0, vento 1000 graus, 1009. P3, no 5, ciente, livre pouso, piscina 1009. Azul 2790, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para nível 160. Saída Momo, sobe 160, azul 2790. 3805, coordena equipe de solo após o Avianca parquear na remota sua retaguarda, iniciando o 9, chame táxi. Após o Avianca parquear no 14, e a 3805. Tipo a Pavita, prossiga via corredor e se reporte no local, de pouso. Patango Oscar Golf Kilo, desça para 4, meu pai, sua logística no 095. Golf Kilo autorizado, outro edifício. Zero ali, mantém capítulo 1-0. Outro azul 2790. Azul 2790, possível. Essa informação a gente não vai conseguir passar o 110 a 15 milhas do VOR, ou 2790. Frente azul 2790, controla as inscrições, subiu para nível 160. Ok, então está cancelado, sobe 160. Muito obrigado, 2790. Xerém é 3-5, está com alfa, reporte antes da gilete. Zona 44, acione identificação. Dessa vez chega da Mari para nível 050, ajuste na 04. Via Mari 050, identificou 3144, beleza. Patango Oscar Golf Uniforme, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. Oscar Golf Uniforme. Olha, Salvador, boa, passareiro 2230, transfere. Passareiro 2230, contato radar na decolagem, subavia saída Arbo para nível 180. Arbo pro 180, 2230. Patango Oscar Golf Uniforme, final 1-0, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso. Altímetro 1-0, 1-5. Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Kilo, controle. Golf Kilo, confirme o procedimento que irá efetuar. Ciência. Oscar Golf Kilo autorizado vá na proa de Duna, aguardando para a descida. táxi 3205, seguindo 7 a bordo, 3 horas. 3805, táxi via alfa, pátio 1 no Índia, ponte pega 1895, ajuste no 0195, boa viagem. Pátio 1 no Índia, ponte pega 1895, 3805. Golfe uniforme, baixa travada. 35, só que chegou o telefone. Gente, o Caravan, agora sim, autorizado pouso, pistão 0, 100 graus, com 079. 079. Só que chegou o telefone. Tem certo, eu que eu vou mantenha. Chefe 3205, já que visou com caravana na curva final, após o tráfego ali mantém cabeceiro 10. Após o caravana ali mantém na 10. 409, segue como número 2. 2409. Valeu, boa noite, 5.000, autorização Natal. Dois, meia, quatro, uma, dois, cinco, meia, guarde foto, prepara a subida. Puca. Entendendo Puca, do 256. Papel Vitor, não, atrás da aproximação do controle, reportar frequência livre. Golfe uniforme, seu solo 54, direita, 1-2, 1-2, 9. Decolagem, pistão 0. Iniciando a 0, 3-0, 3-2-0. Sol Salvador Azul 2042, sente da Mike, pronto para Copa. Guarde Copa, prepare a PUCA 2042. PUCA. .05, meia dúzia de milhas para a posição com distribuição radar encerrado. Chame o controle aeroportuário na frequência 120.3. Essa Gostilo tem condições de manter velocidade até a próxima terra? Gostilo, manterá, senhorita. Deixa para 2, meu pai. Autorizado o final do procedimento NB2 do Lu para pista na 0. Sobre o parceiro do 2230, possibilidade de coordenar com centro proa direto do destino? Para 2230, agora de coordenação. Obrigado. Pés 2, destino 1095, reporte visual colocado de pouso. Reporte na visual, bom voo. Boa tarde, Otan 3805, sua escuta. Otan 3805, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 340. Senhorita, é Otan 3805. Sim, Otan 3805, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 340. A saída no Zara foi da El. Da El. Então vamos lá, compra da El, é isso? Da El para o 340. Ok, daí o 340, solicita a planilha da El. 3805, autorizado para de Leda. Autorizado Leda, 3805. Reduz a velocidade para 2109. 3144, cancelado as instruções de etapa, deu esperar 2500 pés, ajustado no 095, autorizado para o procedimento terminado para a pista no 0. Ok, senhorita, reduzido 210 dólares, descendo para 2500 sem restrições. Então, 3144, porta do RNAP. Está estabilizado no ADD do Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, mantém a presente velocidade até próximo externo. Compete aproximação, chame torrido. Frequência 118, decimal 95. 95, Oscar Golf Kilo, manterá a velocidade. Boa tarde, Papatango, Oscar Golf Kilo. PIM, bastante fiado na fonia. Papatango, Oscar Golf Kilo, seu. Papatango, Oscar Golf Kilo, altímetro 1015, a intenção em pouso no 0? Afirmativo, estabilizado no NDB 1. Sim, enquanto a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Golf Kilo. Mantendo 140 de ground. Afirmativo, a gente vai iniciar a redução para a aproximação do 3144. Por 1964, acione a identificação de sua via chegada a Mário para nível 050 ou ajuste na 095. Terra 35, faça o Papatango, Golf Kilo. Golf Kilo, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, com 0,8 nós, o altímetro permanece no 0,15. Golf Kilo. Romeu, Hotel Romeu Golf, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chama a torre, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, torre. A encaixa dele, já de volta, na Guimar, para pouso. Gente, tem condições de acordar no solo controlado em Imar? Afirmo. Gente, reportando sobre o controle da RMA, Papai Romeu, até o meu Golfo, altímetro 1015. Reportar alta, Romeu Golfo. 08. Autorizado 370, São Gonçalo, decola da 10, sua esquerda, Pucas e Par. 5001 no transporte, 208 controle, gol 1256. Tá unido, 370. 370, gol 1256. Pronto, no 4. Tá pronto já, gol 1256. Autorizado o pushback de saneamento, chame tá. Chama a taxa, 1256. E 2642, pronto, passa. 2642. São Gonçalo da Amarante, 350 autorizado. Meu peso Luno 0. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, no PC da PUCA, transição 11 par. 5575 transponder, controle 208. 2642 autorizado, São Gonçalo no 350. Decola da 1-0, na curva à esquerda, na PUCA, de par, após o peso Luno 0. Passando 5575, controle 1208. Chame pronto, na 8. Reportará. Pro 4, 118, decimal 95. Confia, senhorita. 1-1-8-9-5, obrigado. Ô, passarela, passarela 2230, pode ir embora, então, na conquista? Passarela 2230, ainda aguardo a coordenação. Aguardando a senhora coordenação, obrigado. Santrizuno 44 modulando? Afirmo, senhor. Bom dia. Ah, bom dia, Santrizuno 44. Continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1015. Já aproximação, aguardando pista livre, 3144. 8522 Mike no cotejamento. Olho em 1208. Tenho informação do PLB? Filho único na data, chamamento em 295 lá para acionamento, táxi e decolagem. Pode ir no 0 no 5. Isso 95. Paulo, boa tarde. O Papatango é o filho da Delta, intercâmbio de 93. Parte 3? Afirma. Operação X-Ray? Positivo. Alfa Kilo, parte 3 autorizado. Fica atento ao sinalizador no pátio. Alfa Kilo 3, fica atento ao sinalizador. Novembro 8522, Mike, parte da base, reporte quando pronto para o táxi. No 44, traço comissário, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-5 nós. E pouso, 3-1-4-4, 10. Salvador, boa tarde, hoje é dia 1-4-2, informação, mais relação, para é 1-4-2, confirme o horário do plano? Assim, tá. Plano para 1640, vai chamar 15 minutos para 40. Me chamar daqui a 4 minutos e já tem a copa pronta. Tá bom, só não sei se eu quero receber. Tem 8522 de Mike Twin? Estende para o transponder, por gentileza, para não interferir com a coisa na final do 1-0. Fortaleza. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste no 0 no 5, boa viagem. Direita Índia, ponte espera 1895, bom trabalho. Agora 256. Sandrizino 44, solo 08, direita 121, 19. 19, liberal direita. Salvador, 3144, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, eu vou no 256, posso 0 da 10. 1256, autorizado alinhar e decolar, piscando 0, vento 100 graus com 1-1 nós. Autorizado alinhar e decolar, o Goro 256. Eu vou confirmar com o centro, mas a rota a princípio que eu tenho aqui é o Pesolo 10 até Piraí, aí após é direto Umbad, é o Pesolo 144 Pagoda. Mas eu vou confirmar com o centro a rota que eles têm e é o mais certo, deixando para 4. Firmo Gol 9964, cancelando as instruções de atitude em Itape, desça para 25000 PES, ou ajuste 9095, autorizada a Renata para pista 90. Firmo Gol 9964. Azul 2642, coordenando com a equipe do solo, após o TAM retaguarda, iniciando 8, chame Itape. Após a passagem do TAM retaguarda, iniciando 8, reporta Itape, 2642. O TAM está saindo ou entrando, senhor? Está entrando via Juliette. Decolado Salvador, 1-1, controle 120, décima 8. Pegaram 8, pá. Novembro 8522, Mike, o vento 1-0-0 graus, 099, autorizado decolagem, pista 1-7. Confirme, está autorizado para Guarulhos, nível 360, de Upper Zulu 1-0 até Pubave, após Upper Zulu 16, Osmu. DCC Confins, Amper Zulu 2-1, Mochepe, e já faz a chegada. Decolagem da pista 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Motima. 5-0-1-4, transponder, controle 1-2-0-8. Autorizado, Guarulhos, 3-6-0, 2-1-0, Pubade, Amper Zulu 1-6, Mosmo, Confins, Amper Zulu 2-1, Mochepe. Decola a pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motima, 5-0-1-4, transponder, controle 1-2-0-8. Correto, chame pronto na 3. Confirmando para o 2642, está autorizado no 8, após passar de Santana. Então já parqueando no 11, autorizado no 8, tá? Salvador, muito bom, tá? Quad Copa, prepare a mão para a barreira do 2714. Novembro 8522 Mike, mantenha-se em condições de voz, corredor externo, nome ao país. Reporte-me através da Estrada Barra. Novembro 8522 Mike, reporte-me da Estrada Barra. Na minha 326, sua identificação. Está avisado com pista VIP, no 1964. Por 1964, uma pista de uma consumidor na frequência 118.95. 1995, certo. Na 326, contato radar 69 milhas do Oeste de Salvador. Vou na proa de mar para interceptar a chegada a mar e autorizado descer até o nível 050. 050 na proa de mar para interceptar a chegada a mar. Uno Índia, ponto de espera, 1895, ajuste no 015. Boa viagem. Obrigado, Uno 015, está aqui via parte, ponto de espera, 1895, ajuste no 015. Passagem travado, gol 1964. Gol 1964, traço cabeçada, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 13 nós. Vira o pouso, gol 1964. Azul 4196, bom dia. A sua identificação dessa vez chega da Mari para nível 060, o ajuste no 095. Bom dia, a chega da Mari para o 060 com no 015, azul 4196. Salvador, azul 2642, presente do gol com posto autorizado e está após mil pronto para decolar. Gente 2642, já que visual com o Boeing 737-800 da Gol, após o tráfego, a linha e mantém cabeceira no zero, após o tráfego. Após o tráfego, a linha mantém, azul 2642. Xenia 6142, quilômetro pra fora. Afirmativo, pronto, 6142. Chip 350 autorizado, meio peso Luna 7, decola da pista no zero, pula esquerda, perfil da Fuca, Jambo, Aracaju. 5034 transponder, controle 12080. Tomando nível, Fuca, Jambo, Aracaju, 5034 transponder, 2080, na remota 14, Xenia 142. Correto, chama pronto no portão. Confirma a posição 2. 6142 está na remota 1-4. Remota 1-4 do pátio 1, certo, chama pronto. Solo Gol 964 de zona 5. 964, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 964. 90 na 5. 170 vai agora para Limari, Gol 2008. Recomendada para o Gol 2008? Gol 2008, reduz inicialmente para 2509. 2509. Controle Gol 1885. Gol 1885, essa é a minha estação. Dessa vez chegada a bota para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. Do 4196, confirma indicada? 280, senhorita. Gol 1885, reduz a velocidade para 2309, segue como número 3 na aproximação. Azul 2642, decolado Salvador 221, no controle 120, décima 8, bom voo. Pedras 160 autorizado, via rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da Mom, Fog, Voz, direto conforme. 5011 no transponder, controle 208. Informação mais. Via rota, decola da 10, primeira esquerda, sai da Mom. Depois DCT, 5011 no transponder, 208, controle. É, Momo, pode voar código e segue conforme. Momo, código. Ah, firme, chame pronto, parte 3. Chamarás.